excelente conselheira. A tristeza tem importância na nossa vida. É um sentimento que põe a gente para baixo, que põe a gente no chão, que nos ajuda a pensar no que realmente é importante na vida. Quando a notícia triste chega, a gente repensa. Quando a notícia alegre chega, a gente sente que está fazendo tudo certo. Mas quando a notícia ruim chega, nós repensamos a vida. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou indo por um bom caminho? Tristeza como um sentimento. Perceberam a diferença entre felicidade e alegria? Alegria é um sentimento que rompe, assim como o seu contrário à tristeza. Felicidade como uma conclusão que eu chego, que pode ser uma conclusão de infelicidade também. O que nós precisamos nessa noite, meus irmãos? O que nós precisamos para podermos sair daqui dizendo que somos felizes? Porque o texto que nós lemos fala que é possível ser feliz, embora triste. Essa é a questão. Ser feliz, embora triste. Ser feliz, embora com lágrimas nos olhos. Ser feliz, embora nem tudo corra bem. Esse é o maior desafio da vida. Porque nesse mundo que vive debaixo dessa ditadura da felicidade, a felicidade está associada a circunstâncias favoráveis. Você só vai ser feliz quando tudo estiver bem para você. Você só vai ser feliz quando tudo estiver resolvido, quando você não tiver mais problemas. E a pergunta é, quando vai chegar esse dia? Estou fadado a ser infeliz para o resto da vida porque eu tenho problemas. E eu tenho problemas permanentes, diários. E quando acaba um, começa outro. Isso se eles não acabam começando juntos. Porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, pastor, na minha vida, quando vem um problema, parece que vem tudo de uma vez. Quando é que vai ser esse tempo da minha felicidade? Primeiro desafio da felicidade é que você defina o que é que você vai colocar nessa balança. O que é que você vai colocar nessa balança? Porque se você continuar colocando nessa balança tudo aquilo que é desagradável, que é triste, de que você não gosta, esse prato da infelicidade vai ficar pesado. Mas se você botar na balança daquilo que é positivo na sua vida, a própria pessoa de Deus, o seu encontro com Ele e a maneira como Ele cuida de você, então não há notícia ruim no prato ruim que possa mudar o fato de que o seu saldo vai ser sempre positivo. Talvez por isso C.S. Lewis tenha dito que aquele que conhece a Deus, aquele que tem a Deus e tudo mais, aquele que tem a Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus. Aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus. Depende do que você coloca nesse prato. Se você quer sair daqui hoje experimentando alguma felicidade que você não sente que você tem, eu quero primeiro fazer esse desafio. Coloque na balança Deus. O cuidado de Deus pela sua vida. O amor que Deus tem por você. Porque com certeza, por mais notícias ruins que possam vir para a balança das coisas negativas, o seu saldo vai ser sempre positivo. Eu não sei quantos conhecem uma música que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Essa música foi escrita por um norte-americano que colocou toda a sua família num navio para que ela fosse à Europa visitar o restante da família que ali morava. O homem colocou no navio a sua esposa e seus 4 filhos. O navio saiu de Nova York para ir para a Europa. Saiu dos Estados Unidos para ir para a Europa e no meio da viagem naufragou. E a sua esposa conseguiu se salvar, mas seus 4 filhos morreram. Veio a notícia, ele recebeu a notícia ainda nos Estados Unidos, caiu em lágrimas diante de Deus, era um homem crente em Deus. E depois que ele chorou tudo que ele tinha para chorar, ele escreveu esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Perceba, a tristeza inundava o seu coração. A tristeza invadiu a sua alma. Mas a conclusão que ele tomou foi a de que ele era feliz com Jesus. E por quê? Porque ele tinha esperança de que Deus estava no controle de tudo e que Deus estava com a sua família aguardando até o dia que ele fosse para o encontro com eles também. Tudo depende do que é que você põe nessa balança. Se você encher essa balança de porcaria, mas não tem circunstância que vá fazer você feliz. E se a sua felicidade continuar dependendo das circunstâncias, eu temo pelo seu coração. Agora, quando a sua felicidade está em Deus, e na certeza que você tem diante dele, e no cuidado dele para com a sua vida, e não há tragédia, não há dor, não há sofrimento, não há problema, que seja a última palavra, que tenha a última palavra na sua história. Sua biografia não fecha quando a dificuldade chega. Pelo contrário, até isso Deus pode usar para transformar a sua vida em algo muito melhor do que ela tem sido até hoje. Quando isso acontece, então você pode olhar, mesmo com lágrimas nos olhos, e dizer: sou feliz. Porque essa dificuldade não vai me dizer quem eu sou diante de Deus. Eu tenho insistido nisso. A minha dificuldade não diz quem eu sou, ela diz o que eu estou passando. Mas quem diz quem eu sou é Deus. E eu digo também. E eu quero dizer nessa noite que sou feliz com Deus, mesmo que os problemas estejam aí, porque eu vou superá-los em nome de Jesus. Primeiro desafio: comece a colocar Deus nessa sua balança. Tem muita gente colocando só problema na balança, e a balança de coisa positiva fica lá em cima e a balança de coisa negativa lá embaixo. Vamos inverter esse jogo. Deixe Deus entrar na sua vida, entrar no seu coração, e você vai ver o peso que essa balança vai ter, e não haverá problema que vai mudar esse cenário. Segundo, primeiro desafio é que você coloque Deus nessa balança. Segundo desafio, para você ser feliz ainda que você chore: aprenda a lidar melhor com a tristeza. Aprenda a lidar melhor com a tristeza. Eu tenho conhecido muitos homens que têm lidado mal com a tristeza. E por que que lidam mal com a tristeza? Porque sonharam com uma vida em que nada de ruim aconteceria. Vamos jogar limpo, irmãos, uns com os outros. Quem aqui não passa por dificuldades? Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não sofre? Quem aqui não tem uma decepção? Quem aqui não tem uma frustração? Quem aqui não passa por uma... Quem aqui não torce para um time que às vezes perde? Até o Corinthians perde. Não é? Ou seja, todos nós precisamos aceitar o fato de que a vida traz consigo mesma as suas dificuldades. Só que, debaixo dessa ditadura da felicidade, a gente já não aceita a dificuldade. E quando ela vem, ela traz a sensação de que a nossa vida está indo para o buraco. E a gente não sabe ficar triste. Deixa eu dizer algo com você com muita tranquilidade. Eu sei que você vai entender onde eu quero chegar. Eu já tive depressão. E eu já tive uma depressão forte, em função de uma cirurgia mal feita que eu fiz e que me deixou de cama, por mais de 3 meses. Mais de 3 meses. E quando eu tive autorização do médico para levantar, eu tive uma complicação e ia ter que fazer a cirurgia de novo. Aí eu entrei numa depressão. Eu já estava em depressão durante o processo. E aí, quando o médico me deu a notícia que eu teria que fazer a cirurgia de novo, aí eu entrei em crise. Só que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi que, ao invés de apenas lamentar, eu resolvi buscar a Deus, confiar nele. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou dizer aqui agora. Eu te dou o direito de não crer, não é? Você me conhece pouco ainda para acreditar no que eu vou dizer. Mas o tempo em que eu fiquei doente e essa cirurgia era necessária na primeira vez, eu pedi a Deus que me curasse. E orei, e clamei, e falei com Deus: Deus, me cura, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode fazer isso. E não teve jeito, eu fui para a cirurgia. Fiquei esses 3 meses, eu orava todos os dias: Senhor, acelera minha recuperação, eu não aguento mais essa cama, eu não aguento mais esse quarto, eu não aguento mais essa posição. E eu fiquei lá todo esse tempo. Quando eu saí pela primeira vez e os meus pontos todos romperam, e um tumor, era um tumor que eu tinha, reapareceu, e o médico diz: você vai operar de novo. Eu não fiz uma oração. Falei: quer saber, eu não vou mais orar. Se Deus quer que eu passe por isso, eu vou tentar passar, e paciência. E não orei. Um primo meu, 9 anos de idade, um menino de Deus, meu primo, 9 anos. Hoje ele já está com 17 anos de idade, isso faz alguns anos. Ele tinha 9 anos na época, e era um menino crente, desses que às vezes você vê, que falam com Deus, que oram. E ele foi me visitar um dia, ele falou assim: você está triste? Eu falei: tô. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque eu vou ter que operar de novo. Aí ele me disse assim: não vai não. Eu falei: ah, vou sim, não é? Deus está permitindo que eu opere. Ele falou: não, Deus está falando para eu te dizer, olha só, um menino de 9 anos, que você não vai operar outra vez. Eu já tinha ido ao médico, já tinha feito os exames todos. Pois naquela semana, a minha ferida fechou. E eu nunca mais voltei no médico. Isso faz o quê? Ele tinha 9, hoje tem 17. Faz 8 anos. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. E eu precisei ouvir de uma criança de 9 anos que Deus é poderoso, porque o meu coração já estava mal. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Que para mim foi muito importante passar por aquilo, para entender quando uma pessoa está deprimida. Ela tem vontade de não estar, ela não quer ficar assim, mas é mais forte do que ela. Agora, o que tem me assustado na nossa geração, o que tem me assustado, é que uma pessoa que uma vez teve o diagnóstico de depressão, ela nunca mais consegue ficar triste sem o medo de ficar deprimida de novo. E eu tenho conversado com homens que, por já terem um histórico na sua vida, é só amanhecerem mal, estão apavorados com medo da sua doença voltar. E sofrem, sofrem por antecipação, não conseguem ficar em paz, lidam mal com aquela tristeza, e quando vem, às vezes a coisa até volta. Paul Tonier, um psiquiatra suíço muito interessante, ele escreveu um livro chamado Os Fortes e os Fracos, diz assim: o medo cria aquilo que teme. A menina tem tanto medo de perder o namoradinho que ela liga de uma em uma hora, sufoca o rapaz, cobra, tá andando com ele na rua, ele olha pro lado e ela fala: tá olhando para quem? Graças a Deus isso é só no namoro, depois que casa passa, nunca mais acontece. Ô, pai, obrigado. Não é? E aí ela sufoca o rapazinho, pega no pé dele, e de repente um dia ele fala assim: ó, quer saber? Não quero mais. Aí ela fala assim: eu sabia. Não é? O sujeito chega pro outro e fala assim: olha, acho que fulano tá aprontando para mim. Fulano tá aprontando para mim. Não, mas por que você? Não sei, eu acho que ele tá aprontando para mim. Aí o fulano vem te cumprimentar, você já cumprimenta mal. Fulano vem fazer um negócio com você, você já olha ele diz gay. Fulano vem te pedir um favor, você já não faz. Aí quando vê o sujeito fala assim: olha, acabou aquele nosso negócio, já era, eu não quero mais saber porque você mudou muito. Aí você fala: tá vendo como eu tinha razão? Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. O medo cria aquilo que teme. E o sujeito tem tanto medo de voltar a uma depressão que ele volta. Que ele volta. Eu queria desafiar você hoje a lidar melhor com a tristeza. Como disse Rubem Alves, ela é excelente conselheira. Deixe Deus falar com você na hora da tristeza. Deixe Deus usar pessoas para confortar você na hora da sua dor. Compartilhe. Abra o coração. Não seja orgulhoso. O orgulho é um problema na hora da tristeza. É tão bom quando a gente tem um ombro amigo com quem dividir alguma coisa. É tão bom quando a gente pode compartilhar com alguém os nossos sofrimentos. Eu sei que você sofre. Você só não precisa sofrer sozinho. Você tem a Deus e pessoas que Deus coloca ao seu lado. Lide melhor com a tristeza. Você vai aprender lições preciosas. E quando a tristeza passar, você vai experimentar uma nova alegria de Deus na sua vida. E mesmo na tristeza, você vai dizer: sou feliz, porque até isso está me ajudando. E a última lição que eu quero compartilhar hoje, eu estou falando com homens que estão buscando ser felizes e não estão conseguindo. Você percebe? Terceira lição. Alimente a sua alma com boas notícias que possam trazer de volta a sua alegria como sentimento. A gente aprendeu aqui numa quarta-feira o versículo de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, quando ele diz assim: quero trazer à memória o quê? O que me pode dar esperança. Deixa eu dar uma dica para você. Todas as vezes que a tristeza chegar, lembre-se de boas notícias de Deus para a sua vida. Porque se essas notícias forem verdadeiramente boas para você, elas vão te devolver uma alegria que há muito você não experimentava. Lembre-se que Deus está com você. Lembre-se que Deus pode te ajudar. Lembre-se que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Lembre-se que nem tudo está perdido, que as portas não estão 100% fechadas. E se estão, Deus pode abrir novas portas. E aí você vai se alegrar. A Bíblia diz que pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque de manhã as misericórdias de Deus se renovam. E eu quero que você saiba hoje, em nome de Jesus, que amanhã é um novo dia. Talvez você tenha vindo para cá hoje depois de um dia péssimo. É possível. Mas a grande notícia é que amanhã é um novo dia. Tudo novo. E Deus pode fazer tudo diferente na sua vida e no seu coração. Note, o seu encontro com Deus precisa pesar mais do que todas as coisas ruins que você está vivendo. Segundo, a sua tristeza precisa ser melhor encarada, porque você pode aprender muito nesse processo. E terceiro, há boas notícias para você. Deus tem boas notícias para você. Ainda que você esteja triste, a alegria virá, porque a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. E eu tenho certeza que se você alimentar esses propósitos na sua vida, você será muito mais feliz. Muito mais feliz. E se a sua felicidade não depender das circunstâncias, mas depender de quem você é diante de Deus, nenhuma circunstância poderá roubar isso de você. Circunstâncias mudam, mas quem nós somos diante de Deus, isso permanece para sempre. Feche seus olhos um pouquinho, eu quero orar com você. Todos de olhos fechados, cabeças baixas, eu quero orar com você. Eu não sei para quem que... Eu não sei para quem que essa palavra serviu melhor. Talvez alguns tenham entrado aqui depois de um dia alegre, de boas notícias, de excelentes novidades. Mas a nossa felicidade não pode depender das boas notícias. Ela tem que depender do nosso encontro pessoal com Deus. Com o fato dele ter dado seu filho para morrer no nosso lugar. Com a bênção de estarmos seguros no seu amor. E a certeza, a convicção maravilhosa de que mesmo as piores lutas não podem nos destruir. Porque Deus é fiel e Ele cuida de nós. Mas é possível que você tenha entrado aqui triste. E alguns homens não estão apenas tristes, estão desanimados. A tristeza já deu lugar à decepção. E a decepção já deu lugar à apatia. Talvez alguns vão reconhecer essa palavra que eu vou dizer agora: desapontamento. Desapontamento. Nada tem sido como você gostaria. E a balança das coisas ruins começa a pesar mais. Hoje você pode convidar o Senhor para entrar nessa balança e mudar essa história. E hoje você pode aprender que esse momento triste que você está vivendo não é a última palavra na sua vida. Pelo contrário, é mais um caminho. E você pode aprender muita coisa agora. E além de aprender muito, você ainda pode experimentar mesmo diante de tudo isso, o brotar de uma nova alegria de Deus no seu coração. Porque Deus tem outras notícias para te dar. E talvez hoje você vai ouvir de Deus que algo novo vai acontecer na sua vida. Quem sabe hoje não é o dia do milagre. Quem sabe hoje você não vai chegar em casa e vai ter aquela conversa maravilhosa com a sua esposa que faz tempo vocês não têm. Quem sabe hoje você não vai chegar em casa e não vai receber um abraço caloroso do seu filho, ou vai dar um abraço nele para refazer as coisas entre vocês. Quem sabe hoje não vai chegar aquele telefonema que você... Não hoje, amanhã. Se não amanhã, depois de amanhã. Agora, no que depende de você, seja breve. Faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não aceite que a sua felicidade esteja atrelada às suas circunstâncias. Mesmo que você passe por uma luta, declare para você mesmo que você é feliz com Jesus. E você vai descobrir cada dia que isso é uma verdade. Não é um pensamento positivo apenas. Não é apenas uma vontade de que seja assim. Mas é uma verdade que só Deus pode realizar no nosso coração. E se você entrou triste aqui, eu quero orar com você. Porque primeiro eu quero que você saiba que você é feliz com Deus. E segundo, eu também quero pedir que uma nova alegria venha sobre você hoje. E quem sabe esse resto de semana vai ser diferente na sua vida. Põe um sorriso nesse rosto. Deus ama você. E Ele tem coisas boas para você. Se você entrou aqui triste hoje, ou está vivendo um tempo triste na sua vida, teve uma notícia triste, eu não sei. Se você quer orar comigo nessa hora, confessando a sua felicidade em Deus e pedindo por uma alegria nova, fique em pé, eu quero orar com você. Nós já estamos encerrando, mas eu quero orar com você. Não queria que você saísse daqui sem fazer essa oração comigo. Se você entrou aqui triste, se você entrou aqui precisando de um consolo, de um ombro amigo, alguém com quem dividir alguma coisa, o Senhor está aqui, Ele quer dividir isso com você. Pai amado, não é fácil para nós crermos que felizes são os que choram. Porque aprendemos até hoje que felizes são os que não choram, os que não têm motivos para chorar. Mas a bênção dessa tua palavra é que felizes são os que choram porque serão consolados. E eu não sei, ó Deus, se eu preferia não chorar e também não experimentar o teu consolo a chorar e experimentar o teu consolo. Eu acho que eu fico com a segunda opção, meu Deus. Porque eu quero chorar, mas quero experimentar do teu conforto. Talvez essa seja a decisão desses homens que estão em pé agora. Sua tristeza o Senhor conhece, mas eles não querem sair daqui entristecidos. Eles querem sair daqui declarando para si mesmos e diante do Senhor, primeiro, que são felizes, e segundo, que aquilo que o Senhor vai fazer vai devolver-lhes uma alegria que há tempos eles não sentem. Essa é a minha oração por todos nós hoje aqui. Devolve-nos a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a tua palavra. E ensina-nos a sermos felizes em ti. Como disse o teu servo Agostinho no passado, alegrar-se em Deus, de Deus e por Deus, isso é felicidade, não a outra. Dá-nos essa certeza também hoje, Pai. E eu oro por todos esses meus irmãos aqui, para que sejam felizes e alegres em Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém.